A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Cá estamos nós para mais uma edição do programa A Escola e o Meio, criação do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Vamos ter a oportunidade de ouvir estilos, opiniões e sugestões dos nossos colaboradores. Visitas para a época de Natal, efemérides e leituras. Começamos o nosso programa de hoje com uma referência incontornável do panorama musical do Portugal contemporâneo. António Joaquim Rodrigues Ribeiro nasceu a 3 de dezembro de 1944 em Pilar, concelho de Amares, António Variações foi um farol de criatividade, genialidade e humildade até à data em que foi apanhado pela SIDA, em 1984. Exuberante no aspecto, mas discreto na vida pessoal, foi um defensor absoluto da liberdade individual, trabalhador e completamente dedicado à música, sempre à procura de uma oportunidade para mostrar o seu lado criativo. Ficou famoso a sua resposta à pergunta do produtor do seu disco: António, queres que isto soe como? Ele respondeu: entre Nova York e a sede de Braga. Salienta-se que no dia 1 de dezembro se assinala o Dia Mundial de Combate à SIDA, uma oportunidade para se chamar a atenção e mostrar solidariedade internacional para fazer face à doença. Pela voz de João Ferreira, vamos ouvir um guia de recomendações dos animes lançados neste outono de 2022. Olá, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. No programa de hoje, trago-vos algo diferente. E como o outono está a acabar, venho apresentar-vos um guia de recomendações dos animes lançados neste outono de 2022. É certo que 2022 não começou com o pé direito, tendo arrancado com poucas estreias, tendo sido salvo pelas sequelas de Demon Slayer e de Attack on Titan, dois animes de grande renome. Mas tudo mudou neste outono, onde recebemos animes muito bons e de grande qualidade, tanto na animação como na narrativa. Sem mais delongas, vamos passar para a lista. Na categoria de sequelas, trago-vos Bleach Thousand Year Blood War, que se trata da temporada final da famosa obra criada por Tite Kubo, chamada Bleach, e que está a ser produzida pelo estúdio Pierrot. Esta temporada coloca o protagonista Ichigo Kurosaki contra os poderosos Wanderer, liderados pelo rei Yosh, e formados pelos Quincys mais poderosos. Toda a verdade e os segredos escondidos pelos Soul Reapers durante 1000 anos finalmente serão revelados, à medida em que a batalha final de Ichigo Kurosaki avança e a história de Bleach termina. Na categoria de ação, trago-vos Chainsaw Man, produzido pelo estúdio MAPPA, famosa por produzir animes como Jujutsu Kaisen, Attack on Titan, que eu havia mencionado anteriormente, e Dororo. Este anime, de Tatsuki Fujimoto, conta-nos a história de um rapaz sem muitos objetivos na vida, que decide tornar-se um caçador de demónios para poder pagar as dívidas acumuladas pelo seu pai. Essa decisão acaba por o envolver em várias loucuras e problemas, que ele acaba por ter de resolver com a ajuda de certas pessoas. Se o ouvinte gosta de shonens de ação e está com vontade de algo novo, não há razão nenhuma para não dar uma oportunidade a esta obra. Na categoria de desporto, trago-vos Blue Lock, obra de Yusuke Nomura e Muneyuki Kanshihiro, produzida pelo estúdio 8-Bit. Este anime é pessoalmente o meu favorito desta lista e conta-nos a história de um programa com o objetivo de recrutar 300 jovens talentosos e brilhantes que acabam por passar por um treinamento rígido e acabam por competir entre si e decidir quem será o próximo capitão e avançado da seleção nacional. Este programa é criado, pois a seleção japonesa havia sido derrotada de forma vergonhosa no Mundial 2018. Para terminar, na categoria de romance, trago-vos Mushikaburi Hime, ou em inglês, Biblefile Princess, produzida pelo estúdio Madhouse. A obra de Yui conta-nos a história de Lady Eliana, uma jovem apaixonada por livros que está em um casamento arranjado com o príncipe Christopher, mesmo sem possuir sentimentos por ele. Certo dia, ela vê o seu noivo a conversar com uma rapariga e apercebe-se que os rumores sobre ele estar apaixonado por alguém são verdadeiros, acreditando que o seu noivado será logo desfeito. Entretanto, isso é apenas uma parte da história e o ouvinte terá de ver para saber mais. Martim Sousa traz-nos hoje uma descrição do álbum Rumours. E ficamos agora com a música The Chain. Listen to the wind blow. acabámos de ouvir The Chain. Esta semana venho falar do álbum Rumours. Rumours é o 11º álbum de estúdio da banda de rock anglo-americana Fleetwood Mac. Lançado a 4 de fevereiro de 1977 pela Warner Bros. Records, gravado em grande parte na Califórnia em 1976, foi produzido pela banda com Ken Kylett e Richard Dashut. A banda queria expandir o sucesso comercial do seu álbum auto-intitulado 1975. O grupo gravou o álbum após rompimentos de relacionamentos entre os seus membros e uso pesado de drogas, as quais moldaram as letras do álbum. Rumours foi um sucesso comercial instantâneo, vendendo mais de 10 milhões de cópias em todo o mundo em apenas um mês após o seu lançamento. Recebeu ampla aclamação da crítica, com elogios centrados na qualidade de produção e harmonias, que frequentemente contavam com a interação entre três vocalistas e inspiraram o trabalho de atos musicais em diferentes géneros. Ganhou o álbum do ano nos Grammy Awards de 1977, já vendeu mais de 40 milhões de cópias em todo o mundo, tornando-se um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos. Recebeu certificações de diamante em vários países, incluindo Reino Unido, Canadá e Austrália, e foi certificado 20 vezes platina nos Estados Unidos. Os principais escritores de Fleetwood Mac são Lindsey Buckingham, Christine McVie e Stevie Nicks. Trabalharam individualmente nas canções, mas às vezes compartilhavam as letras entre si. The Chain é a única faixa em que todos os membros, incluindo Mick Fleetwood e John McVie, colaboraram. Todas as músicas de Rumours dizem respeito a relacionamentos pessoais, muitas vezes conturbados, e o Make Loving Fun é sobre o namorado de Christine McVie, o diretor de iluminação dos Fleetwood Mac, com quem ela namorou após separar de John McVie. Apresentando um som de soft rock e pop rock, Rumours é construído em torno de uma mistura de instrumentação acústica e elétrica. Vamos agora à lista de faixas. No lado 1 temos Second Hand News, Dreams, Never Going Back, Don't Stop, Go Your Own Way e Songbird. No lado 2 temos The Chain, You Make Loving Fun, I Don't Want to Know, Oh Daddy e Gold Dust Woman. Os créditos deste álbum pertencem a Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham nos vocais principais, backing vocals, guitarra elétrica, guitarra acústica, guitarra de 12 cordas e percussão, Stevie Nicks nos vocais principais, backing vocals, vocais de harmonia e pandeireta, Christine McVie nos vocais principais, backing vocals, vocais de harmonia, órgão, vibrafone, pianos e outros instrumentos de teclas, John McVie no baixo, Mick Fleetwood na bateria e outros instrumentos de percussão. No geral, dou 9 de 10 a este álbum. Rumours é um álbum formado por verdadeiros altos e baixos no decorrer dos seus 40 minutos, incluindo canções agitadas e baladas sentimentais que destacam a agilidade da banda em pensar, escrever, gravar e produzir os seus grandes sucessos. Sejam aqueles para serem tocados nos clubes dos anos 70 ou para chorarmos a ouvir, todas as músicas são essenciais para compreender a história que cada um dos 5 deposita no papel e nos instrumentos. Rumours é o resultado da sintonia que Fleetwood, Buckingham, Nicks e os McVie encontravam sempre no estúdio, independentemente da situação. Ao fim dos 40 minutos, Rumours não é um álbum somente sobre as frustrações pessoais de Lindsey, Stevie, Christine, John e Mick, mas sim um disco sobre como expressá-las. São obras assim que nos lembram do real poder da música como um instrumento de desafogo e descontração das mágoas mais profundas. No caso dos Fleetwood Mac, aquelas que os acompanhavam até mesmo do estúdio aos palcos, os permitiram reerguer-se. Trata-se de um dos registros mais inspiradores e marcantes já gravados na música, desde as histórias que as letras escondem até a harmonia que cada gravação contém. Poucos trabalhos são ao mesmo tempo tão tocantes e prazerosos quanto os Rumours dos Fleetwood Mac, confessados e eternizados num dos maiores discos já feitos. Em seguida, iremos ouvir Dreams. Loneliness like a heartbeat drives you mad, and the stillness of the mind away. Vamos agora ouvir falar de um clássico da literatura mundial, uma escolha da Matilde Martins, Os Miseráveis, obra-prima do romancista francês Victor Hugo. Nascido a 26 de fevereiro de 1802, em Besançon, Victor Marie Hugo foi um romancista, poeta, dramaturgo, ensaísta, artista e estadista francês. É autor de grandes obras, nomeadamente O Corcunda de Notre-Dame, O Último Dia de um Condenado, O Homem que Ri e Os Miseráveis. Victor Hugo acaba por morrer a 22 de maio de 1885. O livro que vos apresento hoje intitula-se Os Miseráveis. A ação decorre na França do século XIX e os cenários são descritos com extrema riqueza e detalhe. Jean Valjean, o protagonista da história, é um homem comum que se vê obrigado a alimentar-se a sua família e, para tal, decide roubar um pão. Acaba por ser condenado a 5 anos de cadeia por furto e arrombamento. O passado do rapaz era trágico. Jean ficou órfão de mãe e pai quando ainda era criança, acabando por ficar aos cuidados da sua irmã mais velha. Sucede que a irmã, que já tinha 7 filhos, acaba por ficar viúva. Jean torna-se então o pilar da família. As inúmeras tentativas de fuga da prisão só aumentavam o seu cadastro, o que levou a ser condenado a 19 anos de trabalhos forçados. Após cumprir a pena a que foi submetido, Valjean vê-se deixado à sua sorte. Todos o rejeitam devido ao seu passado violento. É expulso de hospedarias e rejeitado em casas particulares. A única pessoa que o acolhe é um bispo, um homem generoso que decide confiar na mudança do mesmo. Acontece, porém, que o rapaz decepciona o homem que o ajudou após roubar castiçais e talheres. Ao ser apanhado pela polícia, recebe o perdão do bispo, que mente para as autoridades ao afirmar que havia dado os objetos de presente para o antigo prisioneiro. Este acontecimento marca a mudança de mentalidade de Jean, que passa a ser um homem honesto e do bem. O antigo prisioneiro muda de identidade e torna-se dono de uma fábrica na Alemanha, onde ninguém conhecia o seu passado obscuro e onde poderia recomeçar a sua vida sem ser julgado. Apesar de ter mudado de vida e ter conseguido construir uma nova vida, Jean vive assombrado pela possibilidade de ser reconhecido, o que poderia ter acontecido, já que o inspetor Javert, um sujeito fanático pela justiça, o decide procurar durante anos. Na sua fábrica, Valjean acaba por conhecer a pobre Fantine, uma rapariga que engravidou de um estudante e foi abandonada. A jovem decide dar à luz, mas sabe que precisa de deixar a sua filha, Cosette, aos cuidados dos Thénardier. Com o salário que recebia, conseguia enviar uma pensão para a filha, mas o que não sabia é que ela estava a ser maltratada pelas pessoas que a acolheram. Ao saber do sucedido, o supervisor da fábrica decide demitir Fantine. Diante de tal cenário, Fantine vê-se obrigada a vender o próprio cabelo, os dentes e chega mesmo a prostituir-se. Valjean, quando fica a par da história, decide adotar a menina e criá-la como filha. Cosette, a menina que Valjean havia adotado, cresce e casa com um jovem idealista, Marius. Como forma de agradecimento, Cosette manda gravar no túmulo do seu pai a seguinte homenagem. Dorme, viveu na terra em luta contra a sorte. Mal seu anjo voou, pediu refúgio à morte. O caso aconteceu por essa lei sombria, que faz que a noite chegue, apenas foge o dia. A extensa obra de Victor Hugo divide-se em 5 volumes, são eles. No volume 1, Fantine, volume 2, Cosette, volume 3, Marius, volume 4, Idílio da Rua de Plumet e Epopeia da Rua de São Dinis, e volume 5, Jean Valjean. Por fim, mas não menos importante, gostaria de referir que o livro que foi adaptado para filme, Les Misérables, é um filme britânico-estadunidense de 2012 e baseia-se no musical Les Misérables, que por sua vez se baseia no romance Os Miseráveis, de Victor Hugo. Boas leituras! Do you hear the people sing, singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to start when tomorrow comes. Will you join in our crusade? Who will be strong and stand with me? Beyond the barricade, is there a world you long to see? Then join in the fight that will give you the right to be free. Do you hear the people sing, singing the song of angry men? It is the music of the people who will not be slaves. acabámos de ouvir Do You Hear the People Sing, do musical Les Misérables, que é provavelmente um dos trechos mais épicos deste estilo musical. Não posso deixar de dar aqui a minha opinião, é um estilo que aprecio muito. Juntamente aqui com a minha colega Ana Mendonça, já tivemos a oportunidade de ver este musical ao vivo, uma vez em Londres, nos idos anos 90, com um grupo de alunos que levámos nessa altura, e foi realmente uma experiência inesquecível. E deixem-me dizer-vos que muito perto daqui, de Oliveira do Hospital, existe uma associação que leva à cena musicais maravilhosos, entre os quais já levou este mesmo Les Misérables versão escolar, versão portuguesa, que é a Associação Contracanto, e que brevemente, em dezembro, vai levar à cena um musical original, o Alfaiate de Odessa, e depois, em janeiro, em Tábua, com a grande Simone de Oliveira no elenco, juntamente com jovens talentos. E porque nos encontramos no mês de dezembro, a Mafalda irá agora contar-nos sobre as propostas de animação de Natal previstas para a cidade do Porto, que nos abrem o apetite para uma viagem a esta cidade na época natalícia. A animação de Natal no Porto vai concentrar-se, neste ano, nos Jardins do Palácio de Cristal. O Palácio de Natal, que abre a 1 de dezembro, terá animação de palco e itinerante, oficinas, um mercado e muita, muita música, com um programa totalmente gratuito e pensado para todas as idades, explica a autarquia. Nos fins de semana e feriados, até à noite da Consoada, entre as 10h30 e o final da tarde, as famílias têm à sua espera propostas artísticas e lúdicas distribuídas por diferentes espaços, sublinha a Câmara. Na Tenda da Neve, os visitantes encontrarão contadores de histórias, atores, palhaços, mágicos, músicos, bailarinos e um caricaturista. Já na Tenda de Crista, a ideia é trabalhar com um conjunto de oficinas que convidam a escrever cartas ao Pai Natal, a tocar percussões e a criar sabonetes, velas, enfeites ou marionetas. A Avenida das Tílias vai ter um mercado de Natal com dezenas de expositores regionais, destacando-se o artesanato e os produtos alimentares. Ao lado, na casa do Pai Natal, o velhinho das barbas brancas mais famoso do mundo vai tomar nota dos desejos de todas as crianças. A programação preparada pelo município também dá especial atenção à música. No palco principal, situado em frente ao Super Boca Arena, pavilhão Rosa Mota, os grandes concertos prometem trazer ainda mais festa ao recinto, com as atuações de Bárbara Bandeira, a 1 de dezembro, Rui Macena, a 3 de dezembro, Nuno Lanhoso e os 4h30, a 17 de dezembro, entre outros. Os concertos iniciam às 18 horas e a entrada é livre. Em itinerância, na Tenda de Neve ou na Concha Acústica, haverá ainda muito mais para ouvir, de bandas de jazz a cores tradicionais, passando por formações de estudantes e cânticos que vão criar o ambiente de um verdadeiro Palácio de Natal, acrescenta a Câmara do Porto. A magia do Natal no Porto não se esgotará no Palácio de Cristal. Grupos de vários estilos vão atuar em ruas e bairros de todas as freguesias do concelho nas tardes dos três sábados que antecedem a Consoada. O cartaz natalício inclui ainda concertos em locais inesperados. Irma atua no Regimento de Sapadores de Bombeiros, a 4 de dezembro. Os Best Youth tocarão no quartel do Monte Pedral, no dia 10 de dezembro. E Joana Almeirante subirá ao palco no Museu do Carro Elétrico, a 18 de dezembro. Os espetáculos começam sempre às 18 horas e têm lotação de 250 lugares, ocupados gratuitamente por ordem de chegada, com as portas a abrirem uma hora antes, especifica a Câmara. Também o Mercado do Bolhão terá direito à animação festiva, com ópera, teatro e caricaturas ao vivo. A festa acontecerá a 3 de dezembro e entre os dias 19 e 23. Todas as informações foram disponibilizadas pela Câmara Municipal do Porto e pelo Jornal de Notícias. Assim, aproveite tudo aquilo que o Porto tem para nos oferecer nesta quadra natalícia. Boa viagem! Já ouvimos falar do dia 1 de dezembro, no programa de hoje, Dia Mundial da Luta contra a SIDA. No nosso agrupamento, teve lugar uma atividade organizada pelas professoras Margarida Santos e Simone Santos, englobando os alunos do terceiro ciclo da EAB da Ponte das Três Entradas. Pela parte do Clube de Rádio, prestamos homenagem a uma outra chamada estrela maior da constelação musical, cuja voz e estilo inconfundíveis hão de continuar a ecoar infinitamente. Um nome inconfundível, perdido para a mesma doença que apanhou variações. Freddie Mercury, dos Queen, Face It Alone, uma música que se julgava perdida nas gravações do álbum The Miracle, e que foi agora lançada, com trechos vocais originais do grande Freddie. Por nós, ninguém terá que enfrentar nada sozinho. when something so near and dear to life explodes inside, you feel your soul is set on fire. When something so deep and so far and wide falls down beside, your cries can be heard so loud and clear. Your life is your own, you're in charge of yourself, master of your own. Face it all dear to your life explodes inside, you feel your soul is burned alive, burned alive. When something so deep and so far and wide falls down beside, you cry can be heard so loud and clear. Your life is your own, you're in charge of yourself, master of your home. In the end, you have to face it. A propósito do dia 1 de dezembro, a Mafalda vai descrever-nos a história da restauração da independência de Portugal, que ocorreu inicialmente no Paço Real, em Lisboa, com a defenestração de Miguel Vasconcelos. Na crónica política desta semana, falo-vos não apenas da política atual, mas também da restauração da independência celebrada a 1 de dezembro. Mais do que celebrarmos e desfrutarmos dos feriados, é importante compreender a história por trás deles e é precisamente isso que farei hoje. Restauração da Independência é o nome que se dá ao golpe de Estado revolucionário ocorrido a 1 de dezembro de 1640, chefiado por um grupo designado os 40 Conjurados. Este golpe de Estado alastrou-se por todo o reino e consistiu na revolta dos portugueses contra a tentativa de anulação da dependência do Reino de Portugal, pela governação da dinastia filipina castelhana. O golpe culminou com a instauração da 4ª dinastia portuguesa, a Casa de Bragança, com a aclamação de Dom João IV e a defenestração de Miguel Vasconcelos, seguindo-se um período de 28 anos de guerra com a coroa de Castela. Mas antes, será preciso perceber porque é que, afinal, Portugal estava sob domínio espanhol. A união entre as coroas não teve aprovação homogénea de ambos os lados desde o seu início. Em Portugal, houve uma grande rejeição popular, ao mesmo tempo que alguns grupos da nobreza, do clero e da burguesia imploravam por uma economia mais estável e um exército mais forte. Em Espanha, existia a preocupação com o poder tirano, com os seus negócios e domínios coloniais. Com a morte de Dom Sebastião na Batalha de Alcácer-Quibir em 1578 e sem nenhum sucessor para o trono português, era preciso encontrar quem herdasse o trono. Assim, surgiram como candidatos Dona Catarina, Duquesa de Bragança, automaticamente excluída sobretudo por ser mulher, Dom António, Prior do Crato, que apenas tinha o apoio popular, e Filipe II, de Espanha, que reunia o apoio da burguesia e da nobreza e foi assim coroado Rei de Portugal. Começava a dinastia filipina e vivia-se agora em Portugal aquilo que ficaria conhecido como União Dinástica. No entanto, a dinastia filipina foi culminando no descontentamento crescente da população portuguesa. Assim, organizou-se um movimento independentista que conduziria à restauração da independência. A 1 de dezembro de 1640, um grupo constituído principalmente por fidalgos descontentes com a perda dos seus poderes nobiliárquicos, que, entretanto se verificara, tomou o Paço Real de Lisboa e aclamou Dom João IV como Rei de Portugal. É daqui que, aliás, advém o seu cognome de O Restaurador. Esperava-se que Espanha reagisse rapidamente à sublevação portuguesa. Porém, Espanha estava envolvida em diversos conflitos militares por toda a Europa e não tinha capacidade de resposta para todas as suas frentes de batalha, o que conduziu ao sucesso da Revolução Portuguesa. Contudo, a Guerra da Restauração durou ainda 28 anos, ou seja, a independência portuguesa só foi devidamente reconhecida em 1668. Assim, sem dúvida que este dia, 1 de dezembro, merece ser assinalado e destacado na história portuguesa. A independência representa para um país aquilo que a liberdade representa para um cidadão. Deste modo, sempre que pensarmos neste feriado e naquilo que com ele se comemora, é bom que nos lembremos sempre da importância da liberdade, percebendo o descontentamento que se gera quando esta nos é retirada. All I am is a man. I want the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Use the sleeves of my sweater, let's have an adventure. Head in the clouds, but my gravity centered. Touch my neck and I'll touch yours. You and those little high-waisted shorts. Acabámos de ouvir Sweater Weather, música da banda The Neighborhood, lançada em 2013 com o álbum I Love You. De seguida vamos ouvir uma música do álbum Wiped Out, que foi lançada em 2015. Passamos a ouvir então The Beach. Aproveitem. José Ribeiro vai falar-nos sobre a poluição do solo, na sua habitual rúbrica acerca do meio ambiente. Olá a todos. Hoje venho falar-vos sobre a poluição do solo. Quando falamos de poluição, temos a tendência de levantar os olhos, mas este problema não afeta só os nossos céus. Os solos onde cultivamos frutas, legumes ou hortaliças também sofrem as consequências da poluição. Por exemplo, os seus efeitos nevastos chegaram até nós por meio dos alimentos anteriormente mencionados. Chegou a hora de cuidar da terra que está debaixo dos nossos pés. A superfície terrestre é a pele do planeta, um manto cheio de cicatrizes, rugas, milenares e feridas mais recentes, causadas pelo homem como pela própria natureza. Algumas destas feridas são incuráveis, como a extinção de espécies, onde comprometeram a saúde e a segurança alimentar. E todas elas ameaçam o bem-estar de 3,2 bilhões de pessoas no mundo. É a advertência do último relatório sobre a poluição do sol da Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistémicos, IPBES. Este mal invisível aparece quando a concentração de componentes poluentes na superfície é tão alta que causa danos na biodiversidade do sol e coloca em risco a nossa saúde, especialmente através da alimentação. Mais precisamente, atividades como a pecuária e a agricultura intensivas costumam utilizar medicamentos, pesticidas e fertilizantes que contaminam os campos, como acontece com os metais pesados e outras substâncias químicas de origem natural ou antropogénica. A poluição do solo é uma ameaça global particularmente grave em regiões como a Europa, Eurásia, Ásia e Norte da África, tal como o relevo da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Este organismo internacional também afirma que a degradação intensa ou moderada já afeta um terço do solo mundial e a sua recuperação é tão lenta que seriam necessários 1000 anos para criar 1 centímetro de camada cultivada superficial. Espero que vos tenha feito perceber que a poluição do solo é terrível e que tem de ser travada o mais rápido possível. Notícias do agrupamento. No dia 25 de novembro, os alunos da disciplina de alemão e os alunos de restaurante bar do 12º ano deslocaram-se a Lisboa em visita de estudo, entre outras atividades, para assistir à representação da peça Diário de Anne Frank, exibida no Teatro da Trindade. A história, subajamente conhecida, resulta da recolha no seu diário pessoal das impressões de uma jovem alemã em fuga ao inferno nazi. Infelizmente, o tema permanece atual e deu para nos questionarmos se diários semelhantes não poderão estar a ser escritos neste momento por crianças na Ucrânia. O Clube Europeu lançou no dia 26 de novembro a edição deste ano do Parlamento dos Jovens. O tema para o básico e para o secundário é a saúde mental nos jovens. Pergunta-se que desafios e que respostas. O Programa Parlamento dos Jovens é uma iniciativa da Assembleia da República dirigida aos jovens do 2º e 3º ciclos do ensino básico e do ensino secundário. Tem como objetivos educar para a cidadania, estimulando o gosto pela participação cívica e política, promover o debate democrático, o respeito pela diversidade de opiniões e pelas regras de formação das decisões, incentivar a reflexão e o debate sobre o tema definido anualmente, proporcionar a experiência de participação em processos eleitorais, estimular as capacidades de expressão e argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos valores da tolerância e da formação da vontade da maioria, sublinhar a importância da sua contribuição para a resolução de questões que afetem o seu presente e o futuro individual e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos do poder político. Consulta o cronograma das ações para este ano e participa. Agradecimentos especiais a Matilde Martins, Mafalda Correia, Martim Sousa, João Mário, José Ribeiro, Mário Teixeira, Maria José Silva e Ana Mendonça. Na revisão e edição de textos, Basílio Lima. Na sonoplastia, Martim Sousa e Sebastião de Campos Alves. E a todos os nossos ouvintes, continuem bem. Continuem na companhia da Rádio Boa Nova. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.